E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. O que você tá fazendo aí? Bora falar de temas polêmicos dessa vez. Sem Amanda Costa, eu sou Alberto Rodman. E você? Anderson Bars aqui com vocês para mais esse episódio do Caos Corporativo. Esse que você já viu como é que tá o clima por aqui. Vocês já viram como é que tá o humor do Alberto. É. E isso vai se intensificar, porque o tema hoje é polêmico. Então você já viu que o meu humor tá lá na casa do chapéu. Pois é, e aqui com vocês também Fê Bragato, para continuar essa saga desta temporada maravilhosa que tá cheia de polêmica aqui. Socorro, Amanda Costa. Você viu como é que tá o humor de Alberto Reutemann, Amanda Costa? É. Vamos nós. Nossa temporada moldar o futuro, atuando no presente. Novas gerações no mercado de trabalho. Foda esse troço logo aí. Olha, que merda. Vai brincar, hein? Você certamente já deve ter alguma opinião. A coisa que eu mais leio por aí, Anderson Bars e Felipe Bragato, é um monte de gente criticando a geração Z. Tudo folgadinho, não gosta de ler, cada hora é uma coisa nova. E ainda tem a Alfa. O que será de nós, meus amigos? Vocês são contra essa geração? Vocês querem eliminar todo mundo? Ou nós temos que entender e aprender com eles, Anderson Bars? Bom, antes de trazer solução e receita de bolo, acho que a gente tem que conversar um pouco mais a respeito das evidências de coisas concretas que estão acontecendo envolvendo a geração Z, que para todo mundo ficar aqui, ó, na mesma página, quando a gente fala aqui da geração Z, a gente tá falando basicamente, né, dos jovens que já estão no mercado de trabalho, nascidos entre 95 e 2010, ou seja, o Z, mas é os nossos filhos, nossos certamente. Filhos. Bom, pelo menos os meus. Eu também. Os meus, meu, não. Né? Os meus, a né? Minha. Tem a mais, minha, tem filha. Tem mais, né? Então, Débora, tá ligado, hein? Mas o Z mais velho, se nasceu em 95, está agora no auge dos seus... 19 anos. 19 anos. 95 não, minha gente. Não. É, 24, 39 anos, né? Não, 29, gente, pelo amor de Deus. 29 anos. É. Isso, a matemática aqui, ó, não é o tá forte, sumimpa, né? Viu, meus 29, amigos? É isso aí. Então, o Z mais velho, né, na tem faixa aí, né, dos quase 30 anos, mas os que nasceram em 2010 ainda são muito jovenzinhos, né? Estão aí com os seus 14 anos, mais ou menos. E talvez essa coisa tenha se intensificado até por conta dessa parte mais jovem da geração Z. E a gente leu uma matéria recente, que o Fê vai comentar um pouco, que trazia algumas pérolas dessa geração, né, Fê? Pois é, saiu agora, super recente a matéria aqui, deste último mês, que os jovens estão, os recém-formados estão levando os pais para acompanharem eles nas entrevistas de emprego. E aí saiu uma pesquisa que alguns recrutadores estão evitando de chamar esses jovens para entrevista por medo, né, de justamente, tipo, como é esse jovem, como é que ele vai lidar com as questões aqui internas e tudo mais. E pasmem, 20% do total dos entrevistados são pessoas que levam os pais para entrevista. Ou Meu seja... Meu Deus do céu. Mas vamos, assim, vamos ver. Por que você não levaria seus pais nas entrevistas? Mas por que levaria? Não, porque levaria. Exato. Ok, vamos falar. Por que você levaria? Não, eu jamais levaria, Alberto. Para que eu vou levar meu pai? Então por que você não levaria? Porque não faz sentido. Eu sou uma pessoa adulta, uma vez que eu já estou procurando emprego, quero ganhar meu dinheiro para ser independente, e vou fazer isso com o meu pai, com a minha mãe, né? Não é escola, é trabalho, é responsabilidade, é vida adulta. E o que tem a ver? Isso não é uma convenção social que a gente criou, que a partir do momento que você faz 18 anos, você está preparado para a vida? E se a pessoa quiser levar os pais para dar mais apoio moral? Eu acho que isso é um gap de formação, Alberto. Então, sabe por quê? É uma geração que está tão acostumada que dá qualquer encrenquinha. Essa é aquela geração que dá qualquer encrenquinha na escola e o pai e a mãe já vão lá, né? Cobrar satisfação do diretor, do professor. Outro dia eu vi algum pai, né, com o qual eu convivo, indo na escola reclamar que os professores estavam mandando muita lição de casa. Certo. E você, Fê? O que você acha? Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo me pôr no lugar para falar assim, eu levaria meu pai ou minha mãe ali para entrevista por algum motivo. Porque eu não consigo enxergar o motivo pra você levar teu pai e tua mãe, porque assim, quem vai trabalhar? Sou eu ou meu pai e minha mãe? Quem vai lidar com isso no dia a dia? Porque assim, eu não, ele não vai estar presente todo dia ali comigo. Porque, como ele é na escola, o pai e a mãe não vai pra escola com a gente, né? Por mais que ele vá ali em alguns momentos, em reunião e tudo mais, no dia a dia de trabalho, é você que tem que atuar, é você que tem que lidar com as coisas, ninguém vai fazer por você. E se eles falaram o seguinte, falei, olha, eu me sinto mais seguro sabendo que meu pai tá lá fora, porque... eu vou ficar bem descontrolado emocionalmente aqui se eu estiver sozinho. Ele me dá força, ele me dá equilíbrio. Eu sei que ele não vai vir trabalhar comigo, mas eu me sinto seguro e eu vou poder ser mais autêntico sabendo que ele está perto de mim. Ah, gente, eu acho que é um erro dos pais. Assim, me critiquem, me julguem, mas é aquela super proteção na qual essa geração foi criada, sabe? Dentro de uma bolha em que eu conheço jovens dessa geração que sequer de transporte público andaram nessa vida, gente. Sim. Nunca pisaram num ônibus, nunca pisaram no metrô. Eu acho, sabe? Que eu teria um gatilho emocional vendo alguém chegando com os pais, assim. Mas qual seria a sua reação se você estivesse entrevistando alguém que chegaria com os pais? Eu acho que eu não julgaria, assim. Falei assim, tá louco, tá com medinho, tá trazendo papai e mamãe. Eu tentaria entender. Eu gosto de olhar do ponto de vista psicológico essas reações. Eu perguntaria, por que você trouxe seus pais? E aí eu avaliaria a resposta. Mas eu confesso que eu gostaria de conversar com o pai. Gostaria de conversar com a tua mãe. Porque eu gostaria de entender da cabeça do pai. Por que raios ele achou que ele precisava ir? Mas eu perguntaria, falei assim, quais são os aspectos mais negativos do seu filho? Olha que pergunta bacana. Você entrevistaria o pai? É isso? Pai, já que trouxe, são duas entrevistas. Pronto. Falei assim, o que você acha que seu filho tem que desenvolver? Eu falei, não pode deixar a toalha molhada na cama. Eu falei, bom, aqui não vai dar pra fazer isso, né? Mas o que, que você acha? Alberto, eu não sei, viu? Mas acho que a gente vive uma crise. E tá certo que é meio que comum que toda geração mais antiga critique a geração mais jovem em algum aspecto. Isso é assim, vai continuar assim. Mas recentemente, outro dia, um colega que trabalha numa grande corporação me ligou pra contar um caos, né? Dando risada sobre um pai ter ligado pro escritório pra reclamar algo em nome do filho, de alguma atitude interna, de algum líder, sabe? Como se estivesse ligando na escola. Vocês conseguem conceber uma coisa dessa, gente? Não. Bom, eu vi uma boa esses dias também. Uma escola estava fazendo a tal da dança das cadeiras. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia, né? E aí você tinha lá, obviamente você tem 8 crianças, 8 jovens e 7 cadeiras. E sempre vai ter uma cadeira menos, né? Tem uma cadeira menos. Aí a música toca. E aí ele falando assim, Alberto, tinham 8 jovens e 8 cadeiras. Ué? E aí falou, mas como é que funcionava? Falei, não, é porque o jovem não pode ter a sensação de perda e que ele é excluído. Então, a gente faz eles dançarem em volta das cadeiras e todo mundo senta nas cadeiras. Certo, aí quem sentar na colorida diferente bonitinho, não vai. Não sei, fala, prêmio, vai. Né? Não, gente, não dá. A pessoa não sabe lidar com frustração. É verdade. Né? Porque é uma frustração. E quantas vezes? E a vida vezes? Tem perdas, né, Felipe? Nossa, muitas. Então vamos falar mais sobre isso. O que vocês acham? Porque assim, a gente está numa geração que não tinha podcast, não tinha tablet, não tinha computador. O nosso processo de aprendizagem ou era por livro ou era para quem tem um pouco mais de dinheiro, ia para uma professora particular. Ia para a escola, recebia, a hora que você estava quase bombando, você arrumava lá uma tia ou amiga da tua mãe que podia te dar aula de matemática. No meu caso era assim, tinha uma amiga da minha mãe que dava aula de matemática, eu não repetia de matemática, eu não gostava. E hoje você tem uma quantidade enorme de metodologias de aprendizagem. Uhum. Aluno não escreve, aluno tira foto muitas vezes com o seu próprio celular da sala de aula. E eu escuto muita gente falando assim, essa geração Z, geração alfa vai na mesma linha, essa turma não lê um livro. Pergunta, se a gente vivesse nessa época, será que a gente ia querer ler livro? Não é muito mais legal aprender por YouTube do que ter que de repente ler um livro? Ah, eu acho que sim, até porque hoje em dia a gente aprende desse jeito. Eu não lembro qual foi a última vez, eu sou de uma geração que aprendia fazendo o fichamento. Sabe, quando você lê um texto e você vai... Na folha de almaço. E você vai resumindo em tópicos ali, né, os principais aprendizados. Hoje eu não faço mais, faz anos que eu não faço mais isso. Eu assisto YouTube, eu vejo videoaulas, eu já aprendo de um outro jeito. Então eu acho que para algumas coisas a gente tem que evoluir, mas sem perder coisas boas que a gente tinha no passado com a nossa independência, né? E você? Eu acho que eu, se eu tivesse a possibilidade também de ter aprendido só com o digital, que eu peguei ainda um pedacinho da transição, né? Sim. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, foi quando surgiu, quer dizer, quando eu consegui ter acesso ao computador, né? Sim. Então, se eu tivesse como aprender com o YouTube, com o TikTok da vida, ia ser muito mais prazeroso, porque a sua atenção fica muito mais retida ali do que você ter que ficar olhando pro livro e tudo mais. Mas não critico, porque é isso. Eu acho que a geração que está chegando aprende de uma outra forma, a outra geração que vai chegar vai aprender de outra forma, e acho que é sempre uma transformação. Não vou nem falar de evolução. Vou falar de transformação, porque vai se transformando o modo como a gente aprende, como a gente trabalha, e a gente tem que se adequando a isso. Até essas gerações mais antigas. Tipo, a gente precisa entender que as pessoas novas aprendem de outra forma, então as outras gerações precisam entender como ensinar para essas gerações também. Porque aí tem um gap de educação também. Boa. Uma coisa também que eu queria provocar vocês é algo que é bem questionador da geração Z e Alpha, que é com relação às expectativas do trabalho. A gente aprendeu a conviver com alguns dilemas de que, assim, entra na empresa, começa a trabalhar, se você for bom, um dia você pode ser promovido. Aí chega a geração Z e Alpha e fala o seguinte: o que eu preciso fazer para crescer na empresa? Me dá 3, 4 tópicos aí. E esse mercado de trabalho que eles estão chegando não está preparado para responder essas perguntas. Quem que está certo? É que eu não sei se eu vejo isso, Roberto. Eu tenho visto particularmente nessas gerações e assim, com as pessoas que a gente conversa desse nosso mercadão aí de RH, que a gente fala de uma geração que olha para os seus pais que se descabelaram de trabalhar e não querem crescer. Sim. Eu quero fazer aqui a minha rotina, a minha função dentro do horário contratado, vai dar 5 horas, eu vou parar de trabalhar porque eu também tenho uma vida e não tem essa ambição. Não sei se eu vejo exatamente isso que você falou, né, deles quererem essa absoluta clareza do que fazer. Eu acho que Faria-Limers, né? Que são uma geração meio Z, quase entrando já na Alpha, né? Mas é uma turma super jovem, tem uma questão de pouca diversidade, usa colete, é uma turma jovem, com 19 anos que está querendo montar startup, Andy. Estão querendo fazer um unicórnio, tem de tudo aí, né? É, a gente nunca pode generalizar, né? A generalização nunca é positiva. Quando a gente pega, inclusive, questões, até eu estava separando essa informação aqui, de características da geração Z, a gente está falando aqui de uma geração pragmática, com consciência ambiental, são rápidos, são ágeis, ansiosos, têm bastante consciência, relacionamentos rápidos, empreendedores, autônomos e tolerantes. Então, trazem isso como características positivas dessa geração, né? No entanto, apesar dessas serem as características, a gente vai vendo esse montão de exemplos de comportamento que não é condizente com isso, né? E aí eu acho que essa geração, ela tem essa busca pelo prazer imediato, de ser muito rápido. A devolutiva precisa ser muito rápido, mas o prazer precisa ser muito rápido. Uhum. E ela, a satisfação, o prazer dela, tá ali em tipo, então eu não quero ser promovido daqui um ano, daqui 3 meses. Então, talvez ele queira saber o quanto tempo ele demora para chegar lá. Ele não quer saber como. Uhum. Ele quer chegar lá. E aí ele fica só em busca disso. Então, ele quer muito rápido, né? Ela quer muito rápido. A geração quer muito rápido. Sim. Ele não quer esperar. Ele quer que as coisas aconteçam muito rápido. Na geração Z, você está falando. Na Z, exato. Uhum. Você sabe o quê? Agora, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o meu chefe, Décio Scheider. Décio, abraço. O Décio era meu chefe, né? E aí eu lembro da área comercial que eu atuava, que ele falou assim para mim. Ele fez uma promessa, né? Falou: Alberto, nós estamos em janeiro. Se você entregar esses números aqui até dezembro, provavelmente você vai ser promovido, tá? E aí eu lembro de ter feito a seguinte pergunta para ele. Falei: tá bom. Se eu der um jeito de entregar todo esse número aí, até abril, você já me promove em abril? Aí ele lançou o veja bem. Não, veja bem. Essa é a questão. Dado que o tempo vem sendo ressignificado, a faculdade, por exemplo, quem te disse que você tem que fazer 5 anos de faculdade? Eu queria fazer em 3. Daria um jeito de estudar de noite, pegaria o diploma mais cedo. Mas alguém criou uma convenção dizendo que tem que ser 5 anos. E o meu processo de aprendizagem eu achava que era mais rápido, e é de fato. No trabalho, por que que as empresas têm que ditar que você vai ter que cumprir em 1 ano? Por que que o ano fiscal tem que ser o mesmo período do ano da avaliação de desempenho? Se eu tiver um desempenho extraordinário em curto espaço de tempo, eu não deveria ser promovido? Eu acho que a geração Z está certa nesse sentido. Escuta, amigo, esse aqui é a tua meta. Se fizer antes, eu te recompenso antes. É que eu acho que as empresas não estão preparadas para isso a partir do ponto de vista, Alberto, que tem regra, que tem processo, que tem gestão de orçamento. Então tem essas coisas que não são, né, em grandes organizações, fáceis de manejar. E esses modelos eu acredito que não tenham sido criados ainda, uhum, para que o líder tenha essa autonomia de reconhecimento tão imediato. E eu não acredito nesse desenvolvimento tão rápido. Sabe por quê? Um determinado resultado você pode entregar no curto prazo. Agora, as pessoas não podem ser reconhecidas única e exclusivamente pelos resultados pragmáticos entregues. Também tem todo aquele conjunto de habilidades socioemocionais que são fundamentais para que a pessoa se desenvolva. Isso não é, né? 9 grávidas não fazem... Um filho em um mês. Em um mês, né? É verdade. É, eu peguei essa parte da transição aí também e eu não fiz a faculdade de 5 anos, nem a de 4 anos. Você tinha opção? Ou eu era opção. Obrigatório? Não, eu tinha opção. Você tinha opção? Uhum, eu fiz tecnólogo. A minha primeira foi tecnólogo. Mas eram 2 anos. 2 anos. Mas se você quisesse fazer em um, você conseguiria? Não, então, não conseguiria reduzir. É isso que eu acho que é ruim. Porque alguém que não te conhece está ditando o tempo da tua aprendizagem. Mas acho que daí você tem possibilidades de... Porque hoje, por exemplo, a pessoa pode fazer uma faculdade de 5 anos, pode fazer um tecnólogo ou pode fazer um bootcamp. Que ela vai fazer um negócio de tipo um mês. Uhum. Ah, vai fazer a mesma coisa que a pessoa de 5 anos e que é de 2 anos? Não, mas elas podem atuar com atividades ou funções diferentes também. Então, eu acho que você consegue ter esse poder de escolha, pelo menos hoje. Uhum. Agora, reduzir este tempo de formação em cada uma dessas modalidades, aí eu já não sei se eu concordo. É, e a gente tem até questões legais aí, Alberto. Sabe por quê? Porque você tem um MEC, quando você fala de uma faculdade, por exemplo, você tem um MEC que te coloca lá uma determinada carga horária, normas, né? Que você precisa cumprir. Eu também acho, mas é o que nós temos hoje, né? É uma pena. Mas hoje, para você tirar um diploma universitário, você está submetido a determinadas regulamentações, né? Vamos falar de dress code. O que vocês acham? Dress code da geração Z... Dress code da geração alfa que a gente vê. E aí a gente olha aquelas empresas cheias de comando e controle, muitas ainda usando terno e gravata. Eu preciso confessar, tem algumas coisas que eu olho hoje no mercado, eu ainda não faço o menor sentido. Setor judiciário usando beca, terno e gravata, ou mesmo em bancos. A gente vê uma beca. Rebeca, mesmo acho que não é beca. É beca? É toga? É toga. Desculpa. É beca. É beca para formatura. Né? Boa. Usando toga. Aquela formalidade, e muitas vezes você vai, inclusive, no mercado financeiro, as pessoas usando terno e gravata, e eu já tive a oportunidade recentemente de perguntar, falei assim, por que você usa terno e gravata? E aí a resposta é o quê? Porque sempre foi assim, né? Não, porque eu vou visitar... Cliente. O cliente vai ainda ter a percepção de seriedade, de confiança, se você estiver vestido com terno e gravata, ou você chegar lá de camisa, ou mesmo a camiseta descolada? Não? Pois é, vira um ciclo, né? Porque daí você acha que é o cliente, aí o cliente também olha e fala assim, bom, tá julgando você pela aparência ali, uhum, aí vira um ciclo que você vai alimentando que de verdade... Vai fazer pouco importa como a pessoa tá vestida, né? É, também não pode ser desleixado, né? Não, gente, desleixado não. É, desleixado não dá. Tem que ter um mínimo de senso ali. Exato. Né? Por exemplo, eu adoro, né? Meu guarda-roupa ultimamente tem sido meio da Mônica, assim. Vocês lembram quando a gente lia a gibi da Mônica? Uhum. E ela abria roupa. O guarda-roupa e tinha o mesmo, o mesmo vestido. O vestidinho vermelho, né, cara? O meu guarda-roupa tem sido um pouco assim, calça jeans e camiseta preta, né? Então, se eu vou para um compromisso que é absolutamente formal, em cima da camiseta preta, o máximo que eu me dou o direito camisa de fazer xadrez. É colocar uma camisa xadrez. Sapato, quanto tempo vocês vão usar um sapato? Não, nossa, mundo, eu séculos. Doei todos. Cara, teu soprano não ser convidado para nenhum casamento, cara. Séculos. Tem que ter que sapato. Mas então, o último que eu fui de All Star já. Então, agora, acho que no final das contas, o dress code... hoje, o mundo flexibilizou esse negócio. Sim, eu vou de camiseta em todos os lugares e não sou julgado, né, melhor ou pior por isso. Mas também não pode ser de qualquer jeito. É, né? Claro. Tem que estar ali dentro de parâmetros mínimos. Mas qual que é o seu papo a respeito disso vinculado à geração Z? Que acho que a geração Z ela já chega com uma orientação... De vista-se de você mesmo. Uhum. O que as empresas estão tentando fazer, algumas empresas chegam e falam assim, venha vestido de você mesmo, desde que você se pareça com seu amigo, que use o mesmo colete, a mesma camisa polo. Então venha vestido de você mesmo, mas a hora que você olha, tá todo mundo igual. A geração Z, ela já traz uma lógica. E uma das coisas que eu acho interessante, a nossa geração, geração X, outros próprios baby boomers, fazer tatuagem era um negócio completamente fora da caixa. Ah, uhum. Eu trabalhei num lugar, Alberto. Que se tivesse tatuagem, uhum. Veio vai aí. Falar, vou falar o nome. Exposição. Vai lá, fala. Começa. Eu trabalhei num lugar, cara. Olha o pessoal entrando no LinkedIn pra beijar. Você não podia ter tatuagens à mostra. Então. Inclusive tinha gente que tinha tatuagem que colava, sabe aquelas, aqueles micropore cor da pele? Uhum. E tinha que tapar a tatuagem porque aquilo não era admissível. Não era admissível. Era uma coisa de outro... Olha só, né? Cada coisa que a gente já vivenciou. Imagina. Que a gente via como normal. Aí, por exemplo, a menina tinha piercing. Uhum. Aí o que ela fazia no piercing? Tirava e colocava. Não, colocava uma. Como se fosse um band-aidinho. Uhum. Mas era um piercing aqui, no assim... mamilo ou era um piercing no. Não, no nariz, né? Ah, no nariz. Não pode tirar o. Não pode usar o piercing? É, não podia. Aí, tinha, aí, é, aí colocava um. Um band-aidinho. Um band-aid. Né? Tá pior no, do no, que o. No piercing. Não era uma coisa muito esquisita, gente? Muito. O meu pai falava pra mim. Ele falava assim, se você fizer tatuagem, você não vai conseguir emprego em nenhum lugar. Não vai conseguir emprego bom. Mal ele sabe hoje o tanto de tatuagem que a pessoa já tá. Ele achava que se tiver... Mas a época dele era uma julgada. Imagina, meu pai não tinha uma tatuagem, não tinha um nada. Nunca pintou cabelo. Já pintei cabelo, já tô... Presidiário. Todo riscado. Era comum um presidiário usar a tatuagem, né? É. Naquela época... Porque simbolizava quantas pessoas matou, era um negócio assim. Agora, é engraçado porque a gente olha a nossa realidade aqui numa grande cidade como São Paulo e entende que alguns desses tabus já caíram. Só que não. Só que não, gente. Não, cara. Imagina. Eu fiz uma viagem recente passando por umas cidadezinhas de interior, assim. Tava em Goiás. Passando por cidadezinhas muito pequenas, né? E eu faço parte de grupos de motociclistas. E qual é um símbolo muito comum entre os grupos de motociclistas? Caveira. Caveiras. Uhum. Sim, né? Todo mundo até... é igual. É, exato. É. Porque a caveira simboliza a igualdade. Independente uhum. de posses, de patrimônio ou qualquer coisa, todo mundo, né, no fim, vira uma caveira. A caveira é símbolo de igualdade. Uhum. E eu tava com uma camiseta, né, que representa lá o grupo de motociclistas do qual eu faço parte, que tem uma caveira enorme aqui na frente. Aí, em um dado momento, numa cidade de interior, eu tô andando de um lado, né, da calçada, e vinha vindo uma senhora do outro lado. Meu Deus. Sabe o que ela fez, Alberto? Já começou. Não vai me falar, que ela fez o sinal da cruz. Não, ela atravessou, cara. Ela atravessou como se eu fosse né, um uma ser... Uma entidade. Né, é, completamente ali, aquele ambiente. Ela atravessou com medo porque eu tava vestido de camiseta de caveira. Mas isso acontece comigo também. Quando eu chego nas portarias dos prédios e falo, o senhor representa alguma empresa? Eu falo assim, Escola do Caos. Pronto. Aí elas perguntam assim, o que que é? Aí eu falo assim, a gente faz rituais satânicos. Meu Deus. Só pra ver a reação das pessoas. Escola do Caos pratica, né, rituais de exorcismo. Aí a pessoa olha, me analisa. Aí eu dou risada e conto a verdade. Ela fala, ufa, ainda bem. É, outro dia eu tava com a Amanda, inclusive, e a gente tava explicando pra alguém. Ah, agora eu não vou lembrar onde que era, acho que era uma recepção de hotel, qualquer coisa que o valha. Aí a Amanda, brincando, falou, né? O caos que habita em mim, habita em você. Aí a pessoa que tava do outro lado falou qualquer coisa de cunho religioso, assim, ah, tipo, eu sei. Deus me livre. Foi no aeroporto. Foi no aeroporto, verdade. É. O que que a moça falou, você lembra ou não? Putz, eu não vou lembrar. Crê em Deus Pai. É, mas foi alguma coisa nesse... É, mas foi alguma coisa nessa... Religiosa. Nessa linha, tipo, assim, me proteja, assim, sabe? É. Tipo... A gente desviou, a gente tava falando da não, tatuagem no desviou. Segmento alfa. Não, né? Imagina, a gente já desviou o assunto. 200 mil vezes, tá parecendo a Wikipedia. O que que tem aí, né? Na bebida aqui de você. Aqui tem cachaçinha. Mas, ó, esse negócio da vestimenta, do dress code e tudo mais, a gente foi falando e eu fui lembrando que isso, de novo, é uma coisa que vai se repetindo. Eu estudei em escola que é isso, não podia usar, o menino não podia pôr brinco. E aí eu furei a orelha, e aí o que tinha que fazer? Tirava o brinco ou colocava o micropore em cima. Nossa, que ninguém loucura. Sabia que você tinha um brinco então, né? Pois na escola. É. E menina não podia usar calça. Se quisesse usar calça, tinha que pôr a saia por cima. Agora, minha pergunta a respeito disso é o seguinte. E hoje, quando a gente olha pro passado, pareciam coisas tão bizarras. Será que daqui a alguns anos, quando a gente olhar pra este momento presente que a gente tá vivendo, tem coisas que a gente replica sem pensar que são tão bizarras quanto? Eu acho que... esses dias eu falei isso num congresso, quase me mataram, né? É, a gente come carne, a gente replica. E num congresso, estava do lado até do Leonel Andrade. E aí eu comentei, falei, eu acho que daqui a uns 20, 30 anos, as pessoas vão falar assim, olha como eles eram bárbaros lá em 2024, eles matavam animais e comiam a carne deles. A hora que eu falei, teve uma bancada ruralista que levantou e virou as costas lá. E você, Fê, você acha que tem coisas bizarras que a gente pratica hoje que daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai falar, putz, como é que a gente fazia aquilo? Eu não tenho dúvidas. Bom, é só a gente pegar fotos, por exemplo, do que a gente fazia anos 90, anos 2000, você olha e você fala assim, meu Deus, eu saí assim na rua. Com essa boca de sino. É, aquelas roupas que você olhava e você falava, meu Deus, onde que eu ia dessa forma? Se a gente vai olhar da mesma forma, com hábitos, com roupas, com coisas que a gente come, vai olhar para agora e vai falar, gente, que absurdo era esse que a gente vivia. Que eu acho que a gente vai vivendo esses ciclos mesmo, né? Primeiro que eu acho que a gente vai andar pelado, né? Porque o calor, a temperatura vai ser num nível que a gente vai ter que andar praticamente como os romanos andavam nos fóruns, um ar-condicionado, né? Global. Aqueles andam... um ar-condicionado global, né, cara? Gente, vocês fumaram alguma coisa hoje? Não é possível, cara. Que esse episódio tomou esse rumo nas nossas vidas. Que decepção, né? Se você, caro telespec, tá ouvindo tudo isso que a gente tá conversando, que a gente tá entendendo debatendo... Nada. Você chegou até aqui. É, se você chegou até aqui... Parabéns, porque eu confesso que a gente está nessa mesma onda aqui, né? A gente começou a falar de geração Z, que levava, né, ou que está levando os pais para entrevista de emprego, e acho que a gente achou isso tão esquisito que veio uma sequência de esquisitices, né? Aconteceram depois, né, dessa fala. Hora de encerrar, meus amigos, queridos sócios, Felipe Bragato, Anderson Bars, Amanda Costa. Vamos nos despedir, lembrando que essa é a temporada Moldar o Futuro, atuando no presente. A gente tentou falar da geração Z, geração Alpha, conseguimos em parte, né? Parcialmente alcançamos o objetivo. A gente pode continuar falando a respeito desse tema logo mais, né? Podemos, tem muita coisa aí, porque não vai parar, né, de chegar gente nova no mercado e a gente não vai parar de se transformar também para entender como é que a gente tem que trabalhar e atuar com essas pessoas também. Última pergunta pra gente ir embora. Bora! Qual é a geração que vocês acham que vocês estão do ponto de vista mental? Vocês acham que vocês se encaixam na geração? Vem aí, né? Polêmica! Eu me identifico bastante com as características das gerações entre as quais eu estou. Por quê? Eu tô bem ali no limiar entre X e Y. Eu tô com um pé em cada uma e me vejo com características bem fortes e presentes de ambas. E você, Fê? Eu me identifico super com a minha também. Y completamente. Y completamente. Tá bom, eu sou baby boomer. E respeitem. Sou bem baby boomer. Pior que não é, viu? Pior é que não é. Né? É o que ele acha. Não, mas aí a gente tem que respeitar. Não é verdade? Exato. Porque é como ele se identifica. Exato. Tá certo? Tá tudo bem. Isso aí. Segue a gente nas redes sociais, manda pros seus amigos, pros seus inimigos. Bobagem. Dá essa moral pra gente aí, passa a sacolinha aí, precisamos aumentar o número de likes. Nunca monetizamos esse troço. Tá na hora. Tá na hora. A gente não se inscreveu nada. 130 mil ouvintes. E abrimos mão apenas para te levar informação e gerar algumas risadas. E é entretenimento. Mas a chave Pix está no QR Code, não brincadeira. Beijo, até semana que vem. Bora nós. Tchau. Beijo. Tchau. Fui.